Sempre grátis. IOL Talkie, o seu telefone na internet. Disponível em qualquer ligação de banda larga, valor mensal com 500 minutos incluídos. Não para, não para, não para, oh, não para! Não pares o teu rádio, porque a qualquer momento levas com 5 músicas do best, sem interrupções. Só a tua rádio dá 5 sem parar. Non-stop, todos os dias, sem hora marcada, só com as melhores músicas. Passou a meia-noite, sintoniza a Best Rock FM Lisboa, Santarém, Porto e Coimbra. Olá, boa noite. A War do Lobo. Ao sábado, entre a meia-noite e as duas, antenas da Best Rock FM, a War do Lobo. I'm inaugurais de mais uma semana de contacto entre meia-noite e as duas, antenas da Best para a hora do Lobo. Clap your hands, say yes, são os inaugurais com Over and Over Again, Franz Ferdinand, The Fallen. Fallen, agora single, tema abertura para o álbum You Could Have It So Much Better, Franz Ferdinand. My Morning Jacket. Thank you.

soltas da primeira dos Olhos do Lobo. As rubricas fixas regressam na segunda hora. Clear Lake, dois títulos. Neon, que é o single corrente. Good Clean Fun. Clear Lake, no álbum Amber. Também o antigo Good Clean Fun para os Clear Lake nas soltas da Water Loop. Yeah, yeah, yes. Gold Line. Gold Line's gonna tell me where the light is. Gold Line's gonna tell me where the light is. Take our hands out of control. Outside. FM. Tagadin nam tadiko tagajan ko kupa tagete kupa tagete tadin ko tagajan ko tadin karta tadin tanga tadin tanga tadin na tanga karta tadin na tanga tadjan tagadin nam tadiko tagajan ko kupa tagete tadin ko tagajan ko tadin. Hora do Lobo, Best Rock FM, debaixo da língua, logo após a uma. Din. Hora do Lobo a soarem por aqui, Animal Collective. Bye. facto foi um excerto do álbum Fields, neste caso The Purple Bottle. É a dupla hora de terça, antena está best para o Lobo, John Cale. Oh, www.flix.pt. Arizona Amp and Alternator. Outra aventura de Howie Gelb, aqui na companhia de Scout Niblett, M. Ward, John Parrish, Marie Frank, entre uma série de outros. Where the Wind Turns the Skin to Leather e a já habitual inclusão da versão dos Traffic para Low Spark, of High Heeled Boys. We'll be right back.

antenas da Best, as últimas da primeira hora, com Black Mountain e Gary Mitchell and Little Sparta. No teu telemóvel e envia já um SMS para o 4443. E custa só 45 cêntimos. Best Rock FM. Best Rock, o relógio marcou uma hora, as sintonias habituais, Lisboa 96.6, Santarém 97.7, Porto 105.8, Coimbra 103 MHz. Olá, boa noite. Sempre a inaugurar a segunda hora do Lobo, debaixo da língua. Time. segundo ar do Lobo, antenas da Best Rock, debaixo da língua, outra vez com a Isabela Antena. Certos do CD de remixes para Easy Does It. De segunda à sexta, das 7 às 10, Miguel Peixoto em alta. As manhãs faziam falta. Best Rock is your destiny. Best Rock FM. Gostas desta música? E desta? Eles vêm a Portugal mostrar como sou ao vivo. Dia 2 de março, Coliseu de Lisboa. Ao vivo. Aprovado. A hora é do Lobo. Thank you. Colombo, edição de terça-feira até às duas, antenas da Best, depois de Basta Língua com Isabel Antena. Esta semana a acompanhar-nos foram duas para The Arcade Fire, Neighborhood, Tunnels e Laika. Esta semana na Grácia, Madonna internada numa clínica para tratamento de cancro. O drama das crianças raptadas em Portugal. Histórias contadas na primeira pessoa. Já nas bancas por apenas 1,50€. Ninguém resiste a uma mulher com Grácia. Antenas da Best, Magnolia Electric Company, The Dog Don't Hide It e Song Dog.

golden eyes, red and white, red and white. Raised a flag, summer home, parted hair and part unknown. If I knew what I read, I'll send it halfways. Metropolis, Still Our Hearts, foi Sophie and Stevens. Wake up, your sleeping hands are coming crawling. The Magic Numbers. The last on the road, be first to be heard. And tell me a joke, and I will love you. means I'm yours. Oh, I love to anyone who's ever felt sure of a real life romance. There's no beaten cause surrounding me now. There's no beating heart. And I don't want to know you right now. But make time to show me your scars. And which way to happy? And which way to hell? Or I think a lost direction when you threw me. I wish I was in a suitcase on my way back home to you. There's a lot of men. I keep on talking to myself. God, can you hear me? There's no beaten calls surrounding me now. There's no beating heart. Para os Magic Numbers e ainda uma rápida inscrição nos Fresh Cuts, afinal as soltas últimas antes de chegarmos à viagem downtown desta noite. Bright Eyes, Another Traveling Song. Well, I guess the best that I can do now is pretend that I've done nothing. ocean speaks and spits, and I can hear it from the interstate. I'm screaming at my brother on the cell phone, he's far away. Typewriter, I guess you'd call that painting in a cave. And there's a word I can't remember, and a feeling I cannot escape. And now my ashtray's overflowing, I'm still staring at a clean white page. Oh, and morning's at my window, and she is sending me to bed. Where I dream the dark on the horizon, I dream a desert where the dead lay down. I dream the prostituted child touching an old man in a fast food crowd. Oh yeah, I dreamt the ship was sinking, there was people screaming all around. And I awoke to my alarm clock, it was a pop song, it was playing loud. So I will find my fears and face them, or I will cower like a dog. I will kick and scream or kneel and bleed. I'll fight like hell to hide that I'm giving up. Mais uma expressão dos Fresh Cuts, desta vez os Bright Eyes. Amigo da Ana, posso falar com ela? Ah, ela foi ao ginásio, não sei se... Não faz mal, eu não me importo de esperar. Com o IOL Talkie, também pode falar para a rede fixa. Fala à vontade, por apenas 4,90€ por mês. Sem limitações de horário, sem assinatura. E entre talkies é sempre grátis. IOL Talkie, o seu telefone na internet. Disponível em qualquer ligação de banda larga, valor mensal com 500 minutos incluídos. Best, best rock. FM. Hey, what's going on? Best Rock FM. A Hora do Lobo. Duas horas dedicadas à surpresa, à descoberta, ao estar alternativos. Let's go. Downtown. So you got dumped on your rump, that's a price you had nothing to say. To your friends, the night before your birthday. When you got up and took control of the situation. Right then he wants you back without an explanation. You change your style, you change your hair. Your jeans got tighter, now people stare. He bites his hand and doesn't stop thinking about you. He asks a friend to ask you, and now what do you do? You know that he wants you, but you don't want a man anymore. Your workstation. You used a baseball bat and now it's in the litigation. But you suit up, cool up and walked away despite your temper. Now she's calling you from January to December. You let it slide. You played it cool, and now she calls you, but you're a fool. She's not even worth the time, but I think you know this. And she can have all the boys that are on a checklist. You know that she wants you, but you don't want to win. This is a sticky situation. This is a sticky situation. This is a sticky situation. This is a sticky situation. You know that she wants you, but you don't want to win. This is a sticky situation. Get the picture. Thought you left and right, wanted to get back together. But you moved on, found another, and it leaves no question. She cries to her friends just to get attention. She puts you down, but you let her. Feeling guilty, she's feeling better. But when she sees you with another, she tears her heart out. Downtown, Danko Jones. Sleep is the enemy. I'm de origens Downtown, esta semana com Danko Jones, Sleep is the Enemy. Terça-feira, hora do Lobo Antenas da Best Rock FM. E é tempo de despedida com Bob Mould, Body of Song. Yeah. A hora é do lobo. Há alturas em que convém, sei lá, pensar um bocadinho. E já se sabe, logo pela manhã é mais difícil, a cabeça ainda está assim, estás a ver, entremolada. Por isso a tua rádio ajuda-te. Em cada manhã temos uma alta frase que te vai deixar a pensar para o resto do dia. Pensamento todo o dia. Mas olha, sem abusos, senão ainda queimas o visível. Pensamento do dia. De segunda à sexta no programa da manhã da tua rádio, às 7h05 e 9h50. Powered by Yorn. 2 horas, as sintonias habituais de Lisboa, Santarém, Porto e Coimbra para a Best Rock. Fique connosco ao longo da noite. Best Rock FM. Todos os dias. Música nova.